Capítulo 20. Temperança, a virtude rara. Se eu tivesse de escolher uma palavra que para mim descrevesse melhor a moderação americana, a palavra escolhida seria excesso. Quase tudo que fazemos, o fazemos em excesso. Estamos sempre criando monstros descomunais. Se esse monstro anda rápido demais, se é alto, é alto demais. Se faz barulho, o barulho é extremamente alto. Se fabricamos um carro, certamente é um carro absurdamente grande e vistoso, com motor de potência muito maior do que a necessária para o transporte que desejamos. Temos muitos telefones, muitos postos de combustível, muitas lojas. Nossa dívida nacional é astronômica e nosso desperdício incrível. Nossas rodovias são muito numerosas, muito complexas e muito caras. As férias são longas demais e desgastantes demais. A troca de presentes de Natal tornou-se uma fatigante corrida de ratos completamente diferente do abençoado advento. Ouvimos música por toda parte até sufocar nossos ouvidos com uma confusão de melodias inapropriadas. Em um esforço para administrar e corrigir as enormes energias, as gigantescas atividades e a fabulosa riqueza de nosso povo, criamos uma repartição pública atrás da outra, e as agências de controle se multiplicaram até tudo ficar completamente fora de alcance, tornando-se fardos enormes e exaustivos que constituem séria ameaça à saúde de nossa nação como um todo. Estamos, sem dúvida, fora de controle. E pode ser que tenhamos chegado a um beco sem saída. Talvez nunca recuperemos nossa grande fartura. Deve-se dizer, no entanto, que se estamos nos destruindo em razão do excesso, é porque somos o único país rico o suficiente para fazer isso com êxito e sentir muito prazer e satisfação na empreitada. Os outros países ficam boquiabertos, mas podemos deixá-los de queixo completamente caído e muitos que nos olham com horror hipócrita simplesmente sentem inveja de nós. Fariam o mesmo se tivessem dinheiro, afinal somos todos iguais. Bom, tudo o que eu disse até agora foi apenas um rodeio para chegar a uma verdade muito conhecida. Quando o homem caiu, um dos efeitos da queda foi a perda de controle. Os poderes divinamente implantados dentro do homem saíram do controle, e o que era normal foi usado para que ele se transformasse em servo da carne e do diabo. Para mim, é óbvio que quase todo pecado não passa de uma virtude natural pervertida ou praticada em excesso. O autorrespeito transforma-se em orgulho, o apetite natural transforma-se em glutonaria, o sono transforma-se em preguiça. O sexo torna-se depravado e transforma-se em sodomia. O amor degenera-se em luxúria. O louvor afunda-se na vaidade. A determinação endurece e transforma-se em obstinação. O amor natural da criança por brinquedos e jogos cresce com o homem e transforma-se em um negócio multibilionário, no qual dezenas de milhares de pessoas sadias desperdiçam a vida jogando para divertir milhões de adultos entediados que estão mais que dispostos a trabalhar arduamente a fim de ganhar dinheiro para vê-las jogar. Exceto pelo fato de que nada é difícil para Deus. Seria apropriado dizer que, em sua obra de salvar homens, ele assumiu uma empreitada hércúlea. Do nosso humilde ponto de vista, seria muito mais fácil criar a raça humana do que recriá-la. Seria muito menos difícil fazer um homem a imagem divina do que refazê-lo com essa imagem, depois que o homem adquiriu a semelhança do pecado. No entanto, uma vez que Deus tem o poder que existe para realizar os propósitos imaginados por toda a sabedoria que existe, podemos nos livrar de qualquer ansiedade. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Deus enfrentou problemas múltiplos na redenção, como ajustar a conta moral, de modo que Deus seja justo e o justificador dos que creem, como reconciliar o homem com ele, como recriar um espírito humano e, ao mesmo tempo, permitir que todas as qualidades essenciais permaneçam, como habitar em uma personalidade sem a deslocar, como trabalhar no coração do homem que crê, torná-lo justo e ainda assim dar-lhe livre-arbítrio, Esses são alguns dos problemas impossíveis para nós, mas possíveis e totalmente fáceis para Deus. A questão do controle entra aqui, pois se a obra da redenção deve ser completa, nossa tendência básica para a perversão e excesso tem de ser invertida. Todos os nossos poderes têm de ser santificados e submetidos à direção do Espírito. De seu trono no coração do homem que crê, Cristo deve governar sobre todo o reino da alma humana, inclusive sobre todos os seus distritos e províncias. A antiga maldição do exagero e do excesso tem de ser destruída. Por esse motivo, a bela palavra temperança aparece estrategicamente na teologia do Novo Testamento. A temperança é o timoneiro que facilita o controle do poderoso navio enquanto ele navega pelo mar com todas as partes funcionando em harmonia. Temperança é algo que harmoniza as capacidades físicas e mentais umas com as outras e harmoniza também a personalidade com o plano de Deus para o homem inteiro. Em uma vida dirigida dessa maneira, não pode haver lugar para excessos. Há outras duas coisas que necessitam ser acrescentadas. Uma é que a temperança não é automática. Está incluída no fruto do Espírito, mas exige orar, ler a Bíblia, carregar a cruz, disciplina rígida, obediência e autonegação, até tornar-se parte fixa do caráter do cristão. A segunda é que o homem ou a mulher em Cristo que conseguiu ter o verdadeiro autocontrole pode ficar muito fora de sintonia com o mundo. Os seres humanos que gostam de excessos não aceitam de bom grado alguém moderado e cheio do Espírito entre eles. E depois que esse alguém morre, talvez construam um sepulcro para ele ou o homenageiem dando seu nome a uma faculdade. Mas será um pouco tarde para o seu bem-estar. Ele atravessou tempos difíceis no decorrer da vida.